DJ Ney Revolution. E o show das marcantes. E o show das marcantes. Evolução e as marcantes. Felicidade, já não tem mais fim.

Esse é DJ Ney Revolution, tocando as batentes que são sucesso. É DJ Ney Revolution! DJ Ney Revolution! Manda puro desejo! Eu sou mulher, você fica me azarando e diz que me quer. Tirando onda, tipo um boizinho. Anda de carro importado, sempre se sentindo. Sai sempre pra balada com os seus amigos. Fica sempre me olhando sem ninguém notar. Se pensa que dou bola pra você, não ligo. Mas tiro o cavalo da chuva, com você não vou ficar. Eu sei você tá se sentindo. Pega ficar na sua, deixa de blá blá blá. Tá querendo ficar comigo. Não é porque sou nova que você vai me enrolar. Batendo na palma da mão, gritando bem forte comigo. Eu sou super pop de coração. Jogue a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão, gritando bem forte comigo. Eu sou super pop de coração. Jogue a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão, gritando bem forte comigo. Eu sou super pop de coração. Dali puro desejo, com os maninhos das mixagens do Pará, DJs Léo e David. O ritmo do Pará, o ritmo do Pará. Pra você. Você foi tão importante, tão importante. Te esperava amor a todo instante, a todo instante. E agora quem chora sou eu pelo teu amor. E agora quem chora sou eu pelo teu amor. Super pop, o águia de fogo. Super pop, o águia de fogo. Super pop, o águia de fogo. Super pop, o águia de fogo. Oh, Momento Eletro. Estamos de volta. Levanta a tampa, que é gangue do eletro. Faz o P, faz o P. Vamos nessa, balança, sacode, estremece a galera, manda ver. Fazer um É DJ Ney Revolution. E aí, DJ? O amor que sinto por você não é de TV, não é nenhum sonho. Aonde se esconde com a tua procura? Oh meu amor, me diz por favor se você só quer brincar com meu coração. Menino, vem me beijar. Menino, vem me beijar. Vem logo, vem me amar. Não sai do meu pensamento. Te quero a todo momento. Menino, vem me beijar. Vem logo, vem me amar. Não sai do meu pensamento. Te quero a todo momento. Meu doce anjo, você é um sonho. A seu dispor. Sua traição ficou marcado na minha mente. Adeus, me perdeu para sempre. Não chore, não chore. Você não presta. Eu vou pra festa, mulher bandida. Eu vou pro mega, mulher bandida. Eu vou pro mega, oh, oh, oh, oh, vou fazer o pé. Vamos pra cima, meu DJ! Mas você não estava lá. Fui a armadilha da paixão. Quase uma noite pra sonhar. Não me abandone, não me deixe só. Me dê uma chance de te provar o meu amor. Olha para o céu e vejo meu amor. Meu amor. Está escrito na estrela, eu sou um sonhador. Olho para o céu, vejo teu olhar. Teu olhar. Está escrito nas estrelas que eu vou te amar. Imagino, imagino, imagino. DJ Nene, tu pancadão. Mix